91,5. Rio na Rua, no seu rádio. Boa noite, galera. Esse é o Rio na Rua. A gente está recebendo aqui essa noite a galera do Bejato, essa gente linda que está nas ruas, transfeminista, que está aí ajudando na revolução a cada dia. Boa noite. Deixa eu apresentar. A gente está aqui com o Tico. Oi, Tico. Boa noite, galerinha. A gente está aqui também com a Nath. Nath, dá um alô pra galera aí. Alô, boa noite a todos e a todas. Bom, então a gente vai começar, assim, dando uma apresentação do que é o Bejato, de como que vocês surgiram. Acho que é um grupo que ganhou muita força, mas a gente queria saber um pouco mais da história mesmo. Tipo, como que vocês se encontraram, como que funciona o diálogo de vocês. Tá rolando? Oi? Tá rolando? Essa tá bem baixo. Oi, alô, boa noite. Tá melhor? Tá melhor. Então, o Bejato, na verdade, antes de ser um coletivo sólido, bem estruturado, mais ou menos bem estruturado como a gente está hoje, a gente surgiu enquanto uma prática política, assim. A gente se articulou em julho, na Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco veio pro Brasil, pela JMJ, JMJ. E aí a gente quis... Jota, não, peraí, tem que ficar clara essa sigla. O que é? Não, tem que ficar clara a modo de falar, porque ficou um pouco confuso. Eu entendi JMJ, por exemplo. Eu não entendi o que é de verdade, que é Xota em Michota. Xota, gente, de Xoxota. Xota em Michota. Que virou uma palavra de ordem depois, né? E aí a gente fez um ato... Quando o Papa Francisco estava aqui, veio para o Palácio da Guanabara ser recebido pela Dilma, pelo governador, pelo prefeito, praticamente um chefe de Estado, e a gente quis, de alguma maneira, se mobilizar e fazer um ato de repúdio através da maneira mais linda que a gente poderia fazer, que é por manifestações públicas de afeto. E é nisso que a gente se pauta, assim. O Bejato, antes de ser Bejato, ele foi um beijaço, que é uma prática política bem conhecida, é uma tática, eu acredito que isso seja uma tática política, assim como o Black Bloc é uma tática política também, uma estratégia de ação e de enfrentamento. E aí a gente se articulou para fazer um beijaço em frente à igreja do Largo do Machado. É, né? Vale lembrar que, tipo, nesse dia tinha uma galera na rua pra ver o papo, assim, tipo, uma grande mobilização. Tinha muita e era um gente. Público que. Assim, um público, tinha uma, né? Tipo, uma galera. Exatamente. Peregrinada, tipo, total. E a gente fez esse beijaço que foi super, super mobilizado, a gente conseguiu. Para um primeiro ato que fosse muita gente, o Largo Machado inteiro ficou tomado. E as pessoas se beijaram na boca, assim. Foi basicamente uma afronta a essa igreja que, de alguma maneira, tenta regular e normatizar os nossos corpos. E foi um momento muito emocionante, né? Eu lembro que eu estava lá transmitindo e os jovens da JMJ estavam na frente da igreja, começaram a rezar em nome de vocês, para vocês. E vocês se colocaram à frente da escadaria e fizeram esse gesto simbólico lindo, que é se beijar e mostrar o amor e ignorar a agressividade dessa coisa religiosa de tentar limpar os seus pecados ou coisa do tipo. Eu lembro que eu estava transmitindo e eu fiquei arrepiada. Eu fiquei arrepiada de ver aquele mar de gente apoiando o Bejato e aquele mar de gente se beijando também, sabe? Foi bem emocionante. Um dos nossos lemas é pensar que o nosso beijo, um beijo também pode ser político. Um dos cartazes que a gente mais via na manifestação é: em cada beijo, uma revolução. Justamente para mostrar que esse controle opressivo da igreja, ele não pode atuar sobre os nossos corpos. Que a liberdade de crença e de fé religiosa de qualquer pessoa, ela não pode tolir a nossa liberdade de afeto, de manifestação pública, de desejo e o que for. É legal quando você fala, tipo, esse lance do corpo mesmo. Porque o corpo é, tipo, a única parada que a gente tem, né? Tipo, é como a gente vai pra rua, como a gente se coloca. Eu acho que o beijado, assim, é um das táticas políticas que eu vejo que mais, assim, usa disso. De tipo, estar ali com o seu corpo, de estar ali com o seu afeto, uma coisa que incomoda. E é puramente afeto, assim, eu acho que é a forma mais... Pra mim, essa é uma das formas mais bonitas que eu vejo de realmente de você se manifestar, de você se colocar politicamente. Isso eu acho muito legal. E foi bastante bacana, porque teve uma galera que apoiou, uma galera de mídia livre, como você bem lembrou, tava transmitindo. E tiveram fotos, assim, tiveram duas meninas que aproveitaram e tiraram a camisa, né? Ficaram com os seios de fora, se beijaram. Alucinadamente na frente da igreja, né? Ao som de Ave Maria. Eu fico me perguntando por que aquela galera, a peregrinada, tava cantando tão alto, se não era para cair em tentação, enfim. Mas foi bacana porque gerou uma visibilidade bem, bem grande, assim, para a causa. E foi justamente naquele clima de jornadas de junho ainda, onde a gente, naquela noite também, sofreu aquela violenta repressão policial. A gente saiu do Largo do Machado, caminhando, com o apoio da população. Quem apoiava piscava a luz, piscava o cu. E a gente conseguiu chegar próximo, assim, das imediações do Palácio Laranjeiras, que estava completamente cercado, né, pela polícia militar, pela guarda municipal, enfim. E chegamos ali bem próximo. E pelos P2 também, porque nesse dia tinha muito P2. Esse dia tinha muito P2. Nesse dia foi quando a P2ada mesmo apareceu, assim... Porque pra quem não lembra, esse foi o dia que a P2ada ficou jogando molotov, que depois as pessoas reconheceram porque tinha muita gente com câmera, porque tinha muita gente filmando, tinha muita gente tremando. Foi o dia que prenderam o Bruno, que eletrocutaram o Bruno. Que a mídia tentou mascarar, né, dizendo que ele foi violentado, né? Ele, na verdade, sofreu alguma agressão. Sim. Por parte de manifestantes. Depois surgiram vídeos, né, mostrando. Ele sendo agredido. Ele falando mesmo, se não me engano, ele era da imprensa francesa. Isso. E aí depois passou ele falando, não, quem me bateu foi policial. Então, ali ficou evidente. Naquela noite tudo ficou evidente, né? Ali ficou evidente não só a repressão policial em si, mas ficou evidente também... o apoio meio que esquizofrênico da população, que ao mesmo tempo que queria que a gente se manifestasse também, tudo aquilo que de homofóbico pudesse ter, né, decantado na população, apareceu também. É absurdo, a gente escutava algumas contribuições generosas, assim, para com a nossa causa, né, e de moradores das proximidades, de outras pessoas também, de outros grupos também que estavam acompanhando a gente, partidos políticos, enfim, que apareceram por lá, não sabiam muito bem o que estava acontecendo, mas, bom, enfim, fica a dica. Uma curiosidade que eu tenho, assim, tipo, porque eu acompanhei algumas ações do Beijado, assim, tive presente e tal com vocês, e durante a JMJ, assim, teve dois tipos de situação que eu vi, assim, que eu vivenciei. Uma, tipo, foi na... Acho que não sei se foi no dia do peitaço que vocês organizaram, ou algum outro dia que a gente estava na praia, tipo, que era uma concentração da galera da JMJ. E eu vi, tipo, a galera da JMJ meio que repudiando, assim, indo pra cima, tipo, tendo um confronto bem direto. E também vi, tipo, galera meio que olhando, curiosa e tendo, tipo, querendo abrir um espaço pra diálogo, assim. Como é que foi, como é que é essa experiência de, tipo, estar na rua diretamente, tipo, nesse caso específico com a JMJ, de ter um confronto e que às vezes você percebe que é um diálogo, vocês chegam aí lá e conversar e, tipo, o Beijado também tem essa abordagem, assim, de ir conversar com as pessoas, de estar aberto, de, tipo, explicar o máximo, de colocar todas as pautas que vocês levantam, que vocês defendem, tipo, como é que é isso, assim, esse ato que a gente estava conversando agora um pouco sobre a repressão policial, ele foi uma das intervenções que a gente fez na visita do Papa ao Palácio Guanabara, quando ele seria recebido pelas autoridades. Né? A outra atividade, na mesma época, foi de fazer uma marcha mesmo na praia de Copacabana. Eu acho que vocês se lembram que aquele evento que aconteceu em Copacabana estava orçado, ou seja, estava programado para acontecer em Guaratiba. Como é que era o nome mesmo? No Campus Fidei. Que ficou alagado. E a gente marcou um outro ato na praia de Copacabana, que foi, assim, uma... Foi quando a gente viu a imensa desproporção de forças que o movimento, né, de apoio ao Papa tava tendo, e de que forma também que a gente foi bastante hostilizado, assim, a ponto da gente se sentir inseguro de caminhar, inseguro de prosseguir com as atividades que a gente já tinha organizado, com medo da repressão, com medo da reação que eles estavam representando pra gente ali. Ah. E foi outra parada surreal. Foi outro dia de visita do Papa, uma parada surreal, que eles cercaram Copacabana inteira, né, o aterro do Flamengo. Então, Copacabana tem alguns hospitais, como, por exemplo, o Copadó, que ficaram impraticáveis, né, o trânsito foi fechado, pessoas não entravam, pessoas não saíam. E se a gente tá imaginando que a todo momento o poder público chega e tenta descredenciar as manifestações sociais nas ruas pelo fato da gente estar fechando ruas, nesse dia ficou evidente que quem é que estava fechando ruas realmente, quem é que estava fazendo a farra. Então, foi assim, desproporcional o embate, assim, a disputa de forças mesmo ali. Né? Mas ao mesmo tempo, esse mesmo dia, eu lembro um momento muito legal, que foi quando vocês estavam saindo da praia, entrando ali pelo Leme, e vocês cruzaram com um rapaz que estava com a camiseta da JMJ e que entrou no grupo, assim, entrou cantando e demonstrou um apoio que, assim, de olhar para ele era muito libertário para ele estar podendo estar ali naquela ruazinha paralela, pular na frente daquelas pessoas e se sentir livre, assim. Foi muito bonito isso, mas era esporádico, não é? Ele não era a maioria, ele era um na multidão. Esse caso desse cara que acabou aderindo à marcha que a gente estava fazendo no meio da JMJ foi uma exceção. E eu acho que essa violência que a gente sofreu, que as meninas da Marcha das Vadias também sofreram, ela só demonstra o quanto a igreja, ela legitima e ela condena essas manifestações que a gente está fazendo, assim, o quanto que esses católicos que aderem à fé e que são mais fervorosos, né, essa galera que veio de outros estados para cá para participar desse evento, o quanto que a igreja, de alguma forma, ela está legitimando essas violências que a gente sofre diariamente. Sim. Eu acho que é legal a gente pensar nisso, que essas pessoas, elas em última instância estão reproduzindo um discurso que vem de uma instituição muito maior, que é a Igreja Católica, né? E também a gente fez um ato, dentro da Marcha das Vadias, a gente fez uma intervenção. A gente imprimiu umas camisinhas e aí a gente escreveu: use, o Papa não vai saber. E a gente distribuiu isso para os peregrinos. E a galera pirou. Com a foto do Papa, inclusive, né? Com a foto, né, do Papa, abençoando. Era o Papa antigo, não era o Francisco ainda, porque não deu tempo da equipe de arte se atualizar. Mas a galera pirou e teve muita gente que pedia mais camisinha, sabe? Então, esse limite, assim, do que é proibido pelo discurso oficial e qual é a prática real desses jovens, dessas pessoas que, cara, fazem sexo, sabe? Que fazem pegação, que vão pra balada. Não, no JMJ tinha uma galera, né? Tipo, tava ali se pegando. Ah, é? Pô, maneiro. Foi a época que o Grindr bombou mais, né? Sim, claro. Grindr tava, tipo, no up. Teve um padre que chegou a pegar a camisinha. Eu não consegui encontrar com o grupo lá, porque eles pegaram e fecharam uma parte da praia. O grupo se reuniu no Leme, então eles deixaram a área inacessível. Mas depois alguns companheiros que estavam distribuindo essas camisinhas para os peregrinos contaram que eles entregaram na mão de um padre, e aí o padre pediu mais camisinhas e que era para entregar para um amigo, sabe? Que famoso amigo, era pra, né? Enfim. Eu tenho um amigo que faz um trabalho muito importante, vai ser legal. Bom, gente, vamos agora cortar para o nosso break. Você me ajuda aqui segurando o microfone? Claro. Isso, obrigado. Oi, peraí, segura o microfone. Vamos aqui cortar para o nosso break. Vamos subir agora com uma música chamada... É esse o nome? Qual? Essa é o nome. Poder Freud. Uhul. E a da Solange está aberta. Quem não conhece, por favor, depois entre no SoundCloud. É só botar lá, Solange está aberta. As músicas são sensacionais, vale muito. Ele fala, ele delira, ele cheira filas. Eu vou chupar sua pica. Lacan, eu vou foder o seu Edi. Jung, eu vou bater o mar pra ti. Eu vou comer o cu do Freud. Freud não tira a pica da cabeça. Lacan, eu chupo uma buceta. Jung quer bater punheta. Eu vou fazer uma orgia com Freud, Jung e Lacan. Freud. Eu vou fazer uma orgia com Freud, Jung e Lacan. Freud. Eu vou fazer uma orgia com Freud, Jung e Lacan. Freud, Jung e Lacan. Quero que se foda o trauma. Quero que se arrombe a histeria. Quero é cantar além da alma. Quero trepar além da alma. Freud, deixa de segredo e vê se fode, porra. Eu vou comer o Freud, fuder Freud, fuder Freud. Eu vou fuder o Freud, fuder Freud, fuder Freud. Eu vou comer o cu do Freud. Vai. Ele pensa, ele analisa, ele sonha com a pica. Ele pede, ele rebola, ele chupa um ator. Eu vou comer o cu do Freud. Eu vou, vai. Vai, Freudinho. Chupa uma pica. Ai, vai, Freudinho. Vai. Freud, deixa de segredo e vê se fode, caralho. Vou gozar na sua cara, vou lamber o seu cozinho. Vai, Freudinho. Vou gozar na sua cara, vou lamber o seu cozinho. Vai, Freudinho. Vou gozar na sua cara, vou lamber o seu cozinho. Vai, Freudinho. Vê se fode, porra. Freudinho. Fuder Freud. Ai, vai, Freudinho. Fode, caralho. Vai, Freudinho. Vai, Freudinho. 91,5 Rio na Rua. No seu rádio. Vem mulher com a mão pro alto, vem fazer revolução. Vem mulher com a mão pro alto, vem fazer revolução. Gatinha que é chapa quente, não aceita submissão. Gatinha que é chapa quente, não aceita submissão. Os homens vão pra cozinha rebolando até o chão. Os homens vão pra cozinha rebolando até. Criancinha libertária quer saúde e educação. E planta no chão, chão, chão. E planta no chão, chão, chão. E planta no chão, chão, chão. Princesa, chão, chão, chão, e planta no chão, chão, chão, e planta no chão, chão, chão, e planta no chão, chão, chão, e planta no chão, chão, chão, e planta no chão, chão, chão, e planta no chão, chão, chão, e planta no chão, chão, chão. Voltamos aqui com a galera do Beijato, continuar o papo. A gente deu uma introduzida, como é que surgiu o Beijato, a história deles. Mas eu acho que sim, uma coisa que é bem legal e que tipo, diferencia um pouco é que o Beijato tem uma ação um pouco diferenciada. Assim, abraça muitos outros projetos e outros tipos de evento. Geralmente cola com a galera, então a gente vai dar voz pra Nath pra ela contar mais aí como é que eles atuam, como é que, enfim, eles se organizam no dia a dia de ocupar as ruas e as mentes da galera. É, depois desses atos introdutórios que de alguma maneira consolidaram, e a gente na verdade ainda está em formação, né? A gente está ainda muito aberto a uma construção. É, né? Coletivo. Tipo, exato, uma construção política, né? Pensar quem a gente é enquanto um coletivo de ação política. Depois desses primeiros atos, a gente começou a se articular de uma maneira mais organizada e pensar. Que bandeiras a gente queria levar para as ruas, assim, além do movimento LGBT, que é um movimento super complexo, que tem várias linhas de frente, a gente decidiu optar por um caminho que fosse um pouco mais combativo do que o movimento LGBT mais tradicional. E a gente se autodenomina enquanto um coletivo libertário, um coletivo que é anticapitalista, transfeminista. A questão do transfeminismo eu acho que é super importante da gente abordar mais pra frente e explicar um pouquinho mais. E interseccional, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar que a nossa atuação, ela não pode se dar em uma linha de frente exclusiva, porque as nossas opressões, elas se dão de várias maneiras, exatamente. A gente sofre opressão por ser mulher, por ser preta, por ser lésbica, por ser pobre, por ser favelada, por ser gorda, por ser feia, por ser magra. Então é justamente pensar essa interseccionalidade, pensar que as opressões elas não ser existem pudica. De forma hierárquica. A gente é oprimida em várias instâncias. E todo momento, né? Também de várias formas. E é esse o caminho que o Beijato tenta traçar, assim. Por isso a gente, de alguma maneira, apoiou os professores. A gente apoiou o Black Bloc, a gente apoia ainda, a gente apoia todos os atos que a gente julga serem nossas opressões também. A gente não é oprimido enquanto movimento LGBT apenas. É, na parada gay vocês estavam de preto, né? A gente estava de Black Bloc, a gente colou com o Rafuco, que tava, ele puxou o movimento Pink Bloc, que foi lindo. Dando chuva de glitter na galera. E a gente foi de Pink Bloc justamente pra... De Black Bloc justamente pra trazer essa reflexão, assim, de que Black Bloc não é só bandido que quebra vidro, que quebra banco, quebra e queima ônibus, sabe? Trazer mais como... Que tem uma ação política por trás disso. E é uma ação bem, bem estruturada, que é atingir símbolos do capital, assim. Isso não é ignorância, isso não é burrice para ninguém tentar entender como que essa prática de enfrentamento se dá, sabe? Com certeza. Mas conta mais, assim, tipo, depois do Papa Folia, tipo, foi o primeiro ato, assim, de vocês, teve algumas outras ações, assim, que o Beijato puxou e algumas outras que colaram. Tipo, o dia do consulado russo, acho que também foi um dia bem importante. Foi um dos maiores atos. A gente conseguiu mobilizar também muita gente. A Anistia Internacional deu um apoio institucional pra gente também. E foi um ato, na verdade, global. O ato se chama Para a Rússia com Amor. E aconteceu no mesmo dia, foi em setembro, na frente de vários consulados em todo o mundo. Assim, muita gente, foram 29 cidades que se mobilizaram justamente para criticar essas leis homofóbicas que estão sendo ainda sancionadas na Rússia pelo presidente Vladimir Putin. E não só essas leis que são estatais, mas também as práticas de tortura da sociedade civil, sabe? E que, de alguma maneira, tem a chancela do Estado e da polícia, porque essas instituições que deveriam defender e reprimir esses atos de violência contra as minorias, eles estão, na verdade, dando suporte a essas práticas de tortura e de violência contra essas minorias sexuais. Total. E acho que uma parada bacana de falar do Bejato é a formação dele mesmo. Quando ele foi convocado, na verdade, ele reunia, né, a indignação de muita gente, né, de muita gente da militância LGBT com vários temas que não estavam conseguindo ter repercussão dentro das suas áreas de atuação. Então, reuniu bastante membros de coletivos de diversidade sexual, né, de coletivos dentro das universidades, de coletivos de fora das universidades, pessoas que já estavam acompanhando movimentos sociais de fora, pessoas que estavam acompanhando e construindo o movimento feminista, pessoas que estavam construindo Marcha das Vadias. Já tomou muito tempo, né? Então, reuniu uma galera muito bacana que estava pretendendo fazer uma intervenção nas ruas, uma intervenção diferenciada de tudo que estava sendo proposto, de tudo que estava sendo pensado, para além dessas políticas LGBTs ensaboadas, sabe? Bonitinhas, castradinhas. O que são as ensaboadas? Dá um exemplo. As ensaboadas são aquelas cheirando a sabonete, né? Não. Eu quero um exemplo claro. Eu sei o que é ensaboada. Não me dá a definição da palavra. A definição do... Ah, porque... Eu quero jogar no ventilador mesmo. Não vamos ficar na sutileza. Trazendo o exemplo da parada gay, né? Que houve no Rio de Janeiro. A gente pensou em fazer uma intervenção na parada gay que fosse diferenciada e que trouxesse novamente a discussão política que já estava esvaziada dentro daquele espaço. Então, se no momento, eu costumo usar muito essa comparação, né, da galera GLS, né, da galera com recorte completamente econômico, né, da galera do Pink Money. A galera Pink Money, exatamente. E para a galera LGBT que tá querendo pensar políticas públicas, que está querendo discutir política, né? Então, discutir os seus direitos e as suas ausências de direitos, né? Exatamente. E partir também para um movimento que fosse emancipatório de fato, sabe? Que trouxesse as pessoas para o engajamento político, para que as pessoas também tivessem participação nas políticas e não relegassem a um grupo que acaba se institucionalizando, né? Que acaba sendo cooptado pelo governo. E... Sim, porque gera dinheiro, por isso que é cooptado pelo governo. Exatamente. Tá? Existe, eu acho, um equívoco muito grande de pensar que não é... Se existem algumas vitórias, que a gente considera que são vitórias, sim, que são conquistas, né, dentro da política nacional e local, se existem algumas vitórias, essas vitórias são conseguidas, mas também elas não contemplam toda a diversidade do movimento LGBT. Se, por exemplo, a gente for falar no casamento igualitário, não é toda a parcela do movimento LGBT que está lutando por casamento igualitário. Tem toda uma parcela do movimento que está lutando por outras causas que acabam sendo invisibilizadas dentro da disputa política com esses grupos que estão cooptados pelo governo. Diga, Nath. Também uma bandeira que a gente tenta levantar e trazer para as ruas é sem monogamismo. Justamente pensar que a monogamia, ela não deve ser compulsória. Se você quer se relacionar com uma pessoa só e casar e ter filhos e constituir uma família... Beleza, seja feliz, sabe? Mas essa monogamia que é compulsória e que violenta corpos e que assassina mulheres porque o machão acha que ela tá dando mole para outro cara, essa monogamia, ela tem que ser repudiada. E essa é uma das bandeiras que a gente tenta trazer com essa brincadeira sem monogamismo, trazendo o ismo enquanto doença, né? Claro. Uma coisa que eu acho, assim, bacana, tipo, é porque o Bejato tem uma preocupação, assim, com formação, né? Tipo, eu acho que esses questionamentos que vocês trazem é muito também visando ter uma conscientização, tipo, visando um pouco educar também, assim, sabe? De, tipo, você abrir os olhos e falar, cara, monogamismo, eita, caralho. É, tipo, dessa forma institucionalizada e repudiar isso, tipo, pensar como isso foi construído e o porquê que você tá repudiando, assim. Acho que isso é um papel realmente muito importante de se trazer pra questão, sabe? Tipo, o BJ, eu acho que faz isso de uma forma que... Tiveram umas cartilhas que a gente fez, né? O material é, é desnaturalizar todas essas práticas que são ensinadas, né? Que são impostas e que a gente cresce e se forma enquanto sujeito de uma maneira bem adestrada. Sim, a gente acha que só existe a heterossexualidade enquanto prática, em que só existe mulher e homens cis, que são aqueles que estão de acordo com o seu órgão sexual, a sua identidade de gênero, ela é representada pelo seu órgão sexual. A gente não para um pouco para sair desse modelo que já é imposto enquanto um modelo natural, que é formado por uma série de saberes que acabam oprimindo outras práticas que são dissidentes, né? Que o gay é inclusive, essa normatividade, né, dentro do próprio movimento, que o gay, para ser aceito, ele tem que se dar o respeito. Como se, no momento que ele der pinta, no momento em que ele se vestir uma calça mais apertada, como se ele justificasse uma suposta agressão, uma suposta, por justamente não se encaixar num modelo pré-estabelecido de gay, limpinho, machinho. O gay que não incomoda, o gay que é meu amigo, o gay cabeleireiro. O gay cabeleireiro que vai me fazer ficar bonita, porque ele tem um senso estético maneiro. Ah, mas eu não tenho problema nenhum, eu tenho amigos que são gays, o meu cabeleireiro, ele é ótimo. O que não é afetado, o que não é afeminado e... Que não incomoda, é o gay que não incomoda. Se é afetado, se é afeminado, ele só tem espaço dentro da mídia ou dentro da sociedade, se é através da piada ou do programa de humor de sábado à noite. Então, e é aquela bicha caricata. Sem problema nenhum dela ser uma bicha caricata que está fazendo piada. Né? Mas que não seja só isso. Que essa não seja a única representação. Que essa não seja a única referência que a gente tenha dentro do movimento, ou pelo menos o único espaço que a gente tem relegado pra gente. Sim. Porque ou você vai ser machinho e vai fazer, e vai ter uma fama dentro da mídia, né? Dentro da novela, como machinho, ou você vai ser a bicha caricata e vai, seu lugar é outro. E vai ficar preso a esses papéis. A esses dois estereótipos, né? Que são bem antagônicos, mas são os únicos que são relegados pro movimento. Sim. Pelo menos pro movimento gay. O Rafuco faz um trabalho muito legal. A gente tentou gravar uma entrevista com ele porque ele tá na Alemanha agora. Ele participou do festival de Salzburg. Fina. Ele, inclusive, gravou uma fala excelente, maravilhosa, resumindo o que tá acontecendo. Qual é o nome do link dele? O perfil que ele postou no YouTube é Brasil Without Makeup, que é, na verdade, um perfil que ele criou. É um projeto que ele criou. Ele arrasa no alemão, né? Ele arrasa no alemão. O Rafuco é muito incrível, né? Eu sou fã desde criancinha, eu conheço ele tipo desde velha, mas eu sou fã desde criancinha. Então eu me sinto meio suspeita, acho ótimo quando alguém fala antes de mim que ele arrasa. Não deu pra ver. Foi? Não, agora foi, fala. Fofuco, beijo. Mas ele tem essa, justamente o trabalho dele é muito essa quebra do personagem gay, das opções do personagem gay, né? O ditador gay é maravilhoso, né? Isso que o Tico estava falando desses espaços que são relegados a outros tipos de prática e de performances de gênero, é legal da gente pensar também, e se for a bicha pintosa, qual é o problema, sabe? Quem é esse sujeito político que a gente está querendo construir dentro do movimento LGBT? Por que que o movimento só tem espaço para um tipo de padrão, de projeto de masculinidade, que é um projeto super hétero, assim, que é o gay, que precisa ainda assim corresponder a um padrão de masculinidade que é totalmente construído, porque a bicha pintosa, ela não pode dar tanta pinta assim, senão ela vai envergonhar o movimento, sabe? Ela vai deslegitimar a causa. Ou por que a gente tem que escolher também uma das pautas, né? Por que o movimento tem que escolher o casamento igualitário como bandeira do movimento LGBT, única, focar nisso, e só depois dessa conquista a gente pensar em outras, e por que não fazer outras formas, outras frentes de atuação, com toda que abranja realmente toda a diversidade que tem o movimento, todas as cores que tem o movimento? E pensar nessa diversidade de bandeiras, essa pauta que o Tico acabou de falar, que é o casamento civil igualitário, que é a bandeira maior do Jean Willis, que eu não acho que é uma bandeira menos válida, a gente ainda precisa, sim, de muitos avanços. É óbvio que existem retrocessos. Sim, porque chega na parte de direito civil, né? É importante porque é uma liberdade individual, justamente. É você poder casar com quem você quiser e poder ter acessos legais que um casal hétero que qualquer teria. Casal teria. Que qualquer casal hétero teria e que é negado a um casal homossexual. Não é privilégio. É muito comum você ver a crítica de luta gay tá só atrás de privilégios, vocês querem ficar na boa. Não é privilégio. Mas o que a gente tenta levantar e problematizar é que essas pautas, ok, elas são importantes, mas elas não contemplam a diversidade que é essa sopa de letrinhas que é o movimento LGBT. E justamente pensar no T, que são as pessoas trans, transgêneros, transexuais, travestis, pensar o queer, que é também um movimento um pouco mais recente, que é rechaçado muitas vezes pelo movimento LGBT mais tradicional. E uma bandeira que a gente tenta articular e levantar isso é a despatologização das identidades trans. Porque a transexualidade, ela ainda é rotulada enquanto doença. Existe o DSM, que é como se fosse a bíblia da psiquiatria, o Tico pode falar um pouco melhor sobre isso. O DSM é o que significa? Manual Diagnóstico de Transtornos Estatísticos e Mentais. Seria uma bíblia que patologiza as pessoas, que diz quem tem um distúrbio mental e quem não tem. Para você ter uma noção, até falar sacanagem no telefone é considerado uma patologia pelo DSM. E justamente tentar problematizar isso e lutar contra essas instituições médicas que regulam e saneiam o nosso corpo o tempo todo. O DSM saiu esse ano, eu não sei qual foi o mês, mas saiu esse ano, o DSM-5, que tira a transexualidade enquanto transtorno mental, transtorno de identidade de gênero, mas ainda assim é uma patologia, porque ainda consta enquanto disforia de gênero. Então, é um pequeno avanço, eu não sei se a gente pode celebrar isso enquanto um avanço, se ainda está lá enquanto patologia, sabe? E uma coisa legal para a gente pensar também é que o DSM, ele também constava, ainda constava a homossexualidade enquanto doença até 1973. É muito recente, tem 30 anos. 30, 40 anos. Até 40 anos atrás, no DSM, a homossexualidade era uma doença e a Organização Mundial da Saúde tirou há muito menos tempo, acho que há 20 e poucos anos, 27, acho que foi em 1990 que saiu da OMS enquanto patologia. É a gente pensar como que essas ciências, como que esses saberes médicos, eles estão o tempo todo regulando as nossas práticas, enquadrando o nosso modelo de comportamento, com quem a gente deve se relacionar, quem a gente ama, quais são as práticas permitidas e saudáveis. Isso é uma coisa legal que a gente tenta trazer para além dessas bandeiras que já são super batidas, que eu acho que são importantes. O casamento civil igualitário é uma causa importante, eu não deslegitimo essa luta, mas, cara, a gente precisa pensar que existem pessoas que vivem e essa existência delas são negadas, porque essas pessoas são tidas como disfóricas, como loucas, como doentes. Sabe? E elas se sentem assim também, né? O que causa uma dor interna e um problema interno gravíssimo, porque você tem a sociedade, inclusive a sociedade médica, te dizendo isso, você se sente estranho, porque a sociedade cultural te diz que você não faz parte do normal. E aí, como que você vai se aceitar? Como que você vai trabalhar isso em você e trabalhar a sua felicidade de ser quem você é, trabalhar a sua liberdade? É muito grave, porque assim, é fácil se você estiver num centro urbano, você ter acesso a alternativas de pensamento. Mas o mundo é gigantesco, né? Nem todo mundo está num centro urbano, nem todo mundo tem acesso à informação, nem todo mundo tem acesso a outras pessoas, a outras vivências, a outras liberdades. é importante destacar que na nova edição já existe um indicativo de que a nova edição do DSM venha contemplar. Tá rolando? Venha contemplar não só a quebra dessa ideia de que a transexualidade ou as identidades trans são patologizáveis, mas também todas as outras práticas sexuais, ou seja, é uma mudança bem ampla em que a causa da transexualidade está embutida. Então, se a gente escuta hoje ainda profissionais da área da saúde, profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, se a gente ainda encontra vestígios dessa patologização ainda referente à homossexualidade, se a gente escuta ainda palestras de pastores que insistem em falar homossexualismo, né? Políticos que ignoram completamente esses avanços ou essas mudanças da ciência e continuam fazendo políticas públicas, trabalhando com o conceito de um sufixo que denota uma prática desviada, que é o ismo, né? Então, essa vai ser uma inovação, acredito eu, que seja uma vitória bem grande assim, do movimento como um todo, mas se a gente parar para pensar, né? O que é o conceito de saúde para a Organização Mundial da Saúde? Né? O que é o conceito de o que é normal e o que é patológico? Se a gente realmente for tratar pessoas trans, se a gente for pela vontade delas, né? Pessoas que não têm alinhadas, né? A condição do corpo delas, né? e que desejam uma alteração, ou seja, desejam modificar o seu corpo para se adequar à sua identidade de gênero, que é uma questão identitária, que é uma questão psíquica. Então, que parte da denominação e quem isso? Eu acredito eu, só quem pode falar, quem tem protagonismo nesse campo, nessa seara, é a própria pessoa, é a individualidade. E não tem papa, sabe? Não tem padre, não tem médico, não tem pastor, não tem família, escola, que venha a dizer nada a respeito se aquela pessoa se identifica com daquela tal forma. Ou se ela não se identifica dentro de um sistema binário. Eu não quero ser homem, também não quero ser mulher. Eu quero transitar intersex. Eu quero ser entre esses gêneros. Ou eu quero criticar isso, eu quero derrubar isso. E essa pessoa tem que ter a possibilidade de ser, sem ser diagnosticada, sem ser patologizada, sem ser tratada como doente ou com algum distúrbio. Antes da gente ir pro break da próxima música, eu queria pedir pra Natália explicar, porque eu vi ela na Parada Gay explicando isso de uma forma muito gentil pra uma menina que veio perguntar o que é o queer. Que você inclusive falou que. Você inclusive falou que é até um segmento que é um pouco rejeitado pelo movimento LGBT um pouco mais cedo agora nesse bloco. Os movimentos queer, eles recebem algumas críticas, sobretudo pelas pessoas que estão escrevendo sobre eles. Por exemplo, tem muita gente que diz que a Judith Butler, que é uma das principais referências, ela é incompreensível, as pessoas não conseguem entender o que, que ela escreve, o que, que ela está querendo dizer, e aí criticam ela por um suposto hermetismo. O movimento queer, assim, procura, na verdade, desnaturalizar todas as identidades de gênero e todas as práticas sexuais. O queer seria, em inglês, seria uma ofensa, como a gente xingar alguém de bicha, de sapatão. E o que o movimento queer faz é uma apropriação radical desses termos, de dizer, sim, nós somos abjetos, nós somos estranhos, bizarros. Porque queer no inglês é justamente estranho, bizarro, aquele que causa estranheza. Exagero. Por isso que é ofensivo, né? Porque você chama a pessoa de estranha. E justamente usar essas categorias de acusação para desestabilizar a própria categoria que oprime e que tenta regular. O queer é um movimento super complexo, assim, eu acho. Por isso que eu acho difícil explicar rapidamente. Mas é isso, é uma reapropriação. Desculpa de te botar nessa roubada. É uma reapropriação radical dessas categorias e uma desconstrução delas. É pensar que a gente está o tempo todo numa constante formação da gente enquanto sujeito. A gente é um devir permanente. Ninguém nasce mulher. Tem uma frase que é bem famosa da Simone de Beauvoir, que é: não se nasce mulher, torna-se. Essa frase, para mim, é um prenúncio do que seria o movimento e a teoria queer. É pensar que a gente constrói na nossa prática, no nosso discurso, quem a gente é. E pensar nisso de uma maneira combativa também, para pensar que o nosso discurso, ele forma os sujeitos dos quais ele fala. E por isso a atenção, a linguagem que a gente usa, a maneira como a gente se refere às pessoas, pensar a dominação masculina nas nossas falas, entende? Que lindo, obrigada. Desculpa de ter te botado nessa roubada de ter que explicar uma coisa super complexa e complicada. Vamos agora com... Segura aqui o microfone pra mim, pra conseguir fazer tudo. Ui! Hora do break com a música. MC Maiara, teoria da Pernambuco. MC Maiara, a música que a gente quer ouvir ao vivo pra conhecer. Paga pro alto, mané! Agora a história mudou, fica quietinho e não se intromete. Você, manda o valor, bobinho ou perdeu, então vê se me esquece. Larga em mão de ser otária, só me fez mal e não me merece. Você tem, isso é pisado, e judiado serve pra tapete. Dominei o meu coração, ele é bonzinho e me obedece. Aprendi uma nova lição que com certeza te enlouquece. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. De segunda a domingo, nenhum deles se repete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Pode falar o que for, princesinho ou piriguete. Sou MC Maiara, a vida é minha e não se mete. Na minha vida, esse é o tema, essa é minha manchete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Paga pro alto, mané. Agora a história mudou, fica quietinho e não se intromete. Você, manda o valor, bobinho ou perdeu, então vê se me esquece. Larga em mão de ser otária, só me fez mal e não me merece. Você tem, isso é pisado, e judiado serve pra tapete. Dominei o meu coração, ele é bonzinho e me obedece. Aprendi uma nova lição que com certeza te enlouquece. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. De segunda a domingo, nenhum deles se repete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Pode falar o que for, princesinho ou piriguete. Sou MC Maiara, a vida é minha e não se mete. Na minha vida, esse é o tema, essa é minha manchete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um se eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um. Quem é esse rapaz que tanto androginiza, que tanto me convida pra carnavalizar? que tanto se requebra do céu de um salto alto e os anéis e plumas pra lantejolizar, que a cena manda beijo pra todos seus amores e vive sempre a cores pra escandalizar. A minha mãe falou que é um tipo perigoso, que vive sorridente fazendo quá quá quá. O meu pai me contou que um dia viu o cara num cabaré da zona dançando tchá tchá tchá. Quem é esse rapaz que tanto androginiza, que tudo anarquiza pra dissocializar? Comi um viado puxando seu foguete, que lembra um sorvete pra refrescalizar. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, abana, abana, abana, que é o Papai Noel. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, abana, abana, abana, que é o Papai Noel. Esse rapaz que tanto androginiza, que tanto me convida pra carnavalizar, que tanto se requebra do céu de um salto alto e usa anéis e plumas pra lantejolizar, que acena e manda beijo pra todos seus amores e vive sempre a cores pra escandalizar. A minha mãe falou que é um tipo perigoso, que vive sorridente fazendo quá quá quá. Meu pai me contou que um dia viu o cara num cabaré da zona dançando tchá tchá tchá. Quem é esse rapaz que tanto androginiza, que tudo anarquiza pra dissocializar? Com mil e um viados puxando seu foguete, que lembra um sorvete pra refrescalizar. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, abana, abana, abana, que é o Papai Noel. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, abana, abana, abana, que é o Papai Noel. 91,5 Rio na Rua, no seu rádio. Olha, olha como ela fala. Olha, olha como ela fala. Olha, olha como ela fala. Ela fala revolucionando, revolucionando, revolucionando. E a gente se amarra no G dessa menina, sempre acompanhada da luta feminista. Quando ela passa, os machistas já cochicham. Poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein. Revolucionando, revolucionando, vem menina, revolucionando, revolucionando, chama as amigas, revolucionando, revolucionando, vem menina, revolucionando. E ela passa na minha rua, panfletando com materiais informativos, com as mulheres conversando. E no canto da esquina, os machistas já cochicham. Poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein. Revolucionando, revolucionando, revolucionando, revolucionando, revolucionando. E é o feminismo, hein, uou, é o feminismo, hein, uou, é o feminismo, hein, uou, é o feminismo, hein. E ela passa na minha rua, panfletando com materiais informativos, com as mulheres conversando. E no canto da esquina, os machistas já cochicham. Poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein. Revolucionando, revolucionando, vem menina. A gente se amarra no jeito dessa menina, sempre acompanhada da luta feminista. Quando ela passa, os machistas já cochicham. Poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein. Revolucionando, revolucionando, revolucionando, revolucionando, revolucionando. É o feminismo, hein, uou, é o feminismo, hein, uou, é o feminismo, hein, uou, é o feminismo, hein. 91,5 Rio na Rua, no seu rádio. A vinheta mais sexy. Rio na Rua, aqui com o Bejato. E o Conrad também. É, Nath, Tico, não sei. Opa, opa. É, acho que agora a gente vai colocar em pauta aí a questão do transfeminismo e dos feminismos que o Tico estava ressaltando quando a gente estava fazendo um brainstorm aí pro programa. Enfim, queria que vocês falassem mais sobre isso, explicassem o termo transfeminismo e o que vocês consideram como os feminismos e como que, tipo, ganha algumas nuances, assim. Passa a bola. Transfeminismo, Nath. Ah, tá, viu? Eu trocou várias aqui. Então, é uma das nossas frentes, né, de atuação é trazer a bandeira do transfeminismo, que ainda é bem mal visto por alguns coletivos feministas mais tradicionais. O feminismo, eu gosto de falar dois feminismos, porque é um movimento super complexo, super amplo, que começou, sei lá, no final do século XIX, com a luta das mulheres pelo voto. Teve a primeira, a segunda onda, que foi uma crítica a esse feminismo que estava pensando meramente nessas questões de ter acesso a voto e pensar o corpo da mulher, pensar que o espaço privado também é público. Depois veio um outro feminismo criticando quem é esse sujeito político do feminismo, quem é essa mulher que a gente está querendo trazer para as nossas pautas, quem é essa mulher que na maioria das vezes era uma mulher branca, heterossexual, de classe média. E a nossa luta pelo transfeminismo é justamente ampliar essa categoria do que é ser mulher. E aí é uma relação bem grande com a teoria queer. Que... É, você falou no outro bloco, né, de, tipo, de a gente ser um constante devir, assim, tipo, o se tornar mulher, assim, acho que vai muito por esse lado da discussão. É, e de pensar que essas categorias são todas construções sociais, de que a gente não nasce mulher, porque antes da gente nascer, a gente já tem um nome, um quarto todo pintado de rosa ou pintado de azul, de acordo com o nosso gênero, né? Que já é a primeira coisa que a mãe quer saber, que a família, que todo mundo pergunta, qual é o gênero do bebê. E a partir disso, essa pessoa, esse sujeito, já tem toda uma trajetória de vida pré-estabelecida antes mesmo dele se constituir enquanto sujeito e de se autodeterminar da maneira como ele quiser. E essa é uma coisa super importante dentro do transfeminismo, que é pensar que essas mulheres, elas podem não ser mulheres cis, que é um conceito mais ou menos recente para a gente expandir justamente a categoria mulher, pensar que existem mulheres trans, que são mulheres que fizeram a passagem de gênero, que trocaram a sua identidade, que na verdade botaram em prática a sua identidade de gênero, não aceitaram essa condição imposta pela sociedade. E existem mulheres cis, que são mulheres que se autodenominam mulheres de acordo com, e que têm uma compatibilidade com o seu órgão sexual, com o órgão sexual que lhe foi atribuído desde o nascimento. E é desconstruir essa ideia de mulher enquanto um ser biológico, assim, eu acho que esse é o pensamento principal do transfeminismo, pensar que existem mulheres para além do que a cisnorma pode supor, que são essas mulheres que nascem mulheres e que têm um padrão de gênero constituído desde a sua origem uterina, se a gente pode dizer dessa forma. Que existem mulheres e homens também que podem transitar e que não são menos homens e nem menos mulheres, não são menos verdadeiros do que essas mulheres e homens que tenham essa compatibilidade entre o seu corpo e a sua identidade de gênero. É pensar esse espaço, porque existe um espaço de exclusão muito grande dentro do feminismo, de que essas mulheres seriam, não seriam mulheres, seriam homens infiltrados dentro do feminismo, para de alguma maneira, é uma coisa super conspiratória que eu não entendo muito bem, mas é de alguma maneira desarticular um movimento feminista, sabe? É o patriarcado agindo sobre esses corpos. E na verdade isso é uma grande baboseira. Eu acho um discurso que não se sustenta, assim, um discurso muito bobo. pouco de achar que essas pessoas não podem se autodenominar da maneira como elas quiserem, sabe? É isso aí, um pouco também desse duplo, né, tipo, de homem e mulher. Eu acho que também a questão vai um pouco mais além disso, assim, de você transpor sua individualidade, tipo, o que você acredita que você é, o que você... Aí agora você está na área de interferência. Opa, temos alguém aqui, é isso? Como é o nome dela, não? Estou testando o Skype, Lívia de Lívia. Temos convidados, olha a Lívia aí, gente. É a Lívia Diniz. Ela faz segurança pra gente, ela fez inclusive no JMJ, ela fez segurança pra gente. Mas tá ao vivo, tá entrando o áudio dela, inclusive? Beijocas assembleando. Você consegue ouvir a gente, Lívia? Tá ouvindo? Oi. Tá com delay, né? Peraí, é. Vamos voltar, ela não tá entrando na rádio, as pessoas não estão ouvindo ela. Opa! Peraí, eu vou trocar o microfone. Mas fala da questão. Além da questão do transfeminismo, a gente tem uma preocupação grande de... Dentro do contexto das discussões políticas que a gente está montando, que a gente está fazendo, de dar uma contribuição diferenciada de tudo que a gente já estava construindo até então. A gente percebe que existe uma indignação muito grande por parte de muitas pessoas com os rumos que a luta LGBT está tomando, né, de cooptação política, de abafamento, de muitas vezes ganhar um cargo público, ou ganhar um cargo de confiança dentro de uma instituição pública, né, dentro do poder público, e ter a sua voz calada, ter a sua atuação incompatibilizada dentro desse contexto. Então, a gente fica pensando dentro desse cenário. Não. Fala nos dois. Não, peraí, não tô te ouvindo. Peraí, galera. Aqui não, foi. Fala nesse, não tá dando dentro pra... Dentro desse cenário, tá ligado isso daí? Não, esse é só pro Skype, Dentro desse cenário que a gente tá vendo sendo montado, né, das eleições do próximo ano. As lutas que a gente está mobilizando de promover realmente uma emancipação política, né, dentro da sociedade. Acho que é bacana da gente poder pensar também a nossa forma de contribuição, a nossa forma de atuação dentro do movimento. Será que a gente está satisfeito com essas conquistas prévias ou com essas conquistas primeiras que a gente está recebendo? São conquistas também muito primárias, assim, né? Tipo, que são conquistas que às vezes a gente nem sabe se comemora, assim, tipo, se é por esse caminho mesmo, se chora, exatamente, porque é uma coisa bem atrasada ainda, assim, tipo, não sei, eu tava conversando com a Erika, que também é do Bejato, uma vez, e ela tava falando, tipo, algumas coisas aqui no Brasil que são totalmente atrasadas, tipo, questão do aborto, questão, sabe, tipo, e quando a gente tem uma conquista, é uma coisa que você fala assim, peraí, sabe, a gente tá em 2013 e ainda tá, tipo, brigando por coisa, sabe, tipo, com a bancada evangelista, eu acho que isso ficou muito mais à tona, assim, tipo, ficou muito mais escancarado. Eu acho que é bacana a gente perceber também que... Não existe... Dentro dessa sopa de letrinhas que é o movimento, eu acho que muitas lutas, elas são conjugadas, porque acho que não dá pra gente falar sobre preconceito, não dá pra gente falar sobre homofobia, sobre transfobia, se a gente não aliar o discurso, ou pelo menos entender a complexidade que o machismo, que a misoginia tem dentro da nossa sociedade, entendeu? Eu acho que as raízes para o preconceito, as raízes para um tratamento diferenciado entre as pessoas está justamente no tratamento diferenciado entre os gêneros. E isso é uma construção sócio-histórica. Só porque foi construído assim, não quer dizer que a gente não possa questionar, não possa colocar em xeque, não possa fazer uma outra coisa. Então, acho bacana a gente perceber que nada que está aí como um dado natural. Assim como a polícia, a gente não questiona o fato da polícia ser essa instituição que está posta aí naturalmente para a nossa proteção e que não garante proteção nenhuma para muitos cidadãos, para muitas cidadãs, né? Acho que a gente pode desnaturalizar o discurso. tirar o discurso da lógica biologicista e trazer também para o questionamento do social, trazer para o enfrentamento mesmo do social. É onde nasce, né? Que é onde você vai realmente ter o problema. E onde a gente, eu acho, pode atuar, né? Desnaturalizando através de contribuições que eu acho que são bem válidas. Enfim, eu acho que vai ficar uma pauta para um próximo programa, para um próximo encontro. Sim, vocês vão voltar. Isso é fato que vocês vão voltar aqui para a nossa rádio, porque o papo está muito legal e a gente não vai deixar de perder, a gente não pode perder a oportunidade de ficar só num programinha, isso é fato. Pedindo para eu dar uma contribuição, falar sobre a Marisa Lobo, né? Esse ícone, né? Essa pessoa amada, que é politizada, inteligente, só que nunca, né? Que é justamente uma representação dentro de todo esse contexto de avanço de conservadorismo, né? Hoje mesmo tinha uma colega minha me perguntando se eu tinha alguns vídeos de contribuição, porque teve um amigo dela, alemão, que disse que o movimento LGBT, ou esses movimentos que vão pra rua, né? Seja alguma parada LGBT, enfim... Acabam não tendo conquistas, né, significativas, ou vocês vão pra rua só pra fazer uma algazarra e... Mas isso é um questionamento meio comum, assim, né? Peraí, você tá indo pra rua, mas tá, e o resultado disso, assim? É, uma coisa bem senso comum mesmo. E aí ela tava me perguntando se tinha algum texto em inglês pra poder passar pra ele. E aí eu peguei e falei, olha, cara, tipo, tem muita produção, tem muita gente pensando isso de forma, felizmente, assim, de forma descentralizada, sabe? Tem contribuições bem bacanas. Acho que o movimento é justamente por aí, de você pegar, desnaturalizar, promovendo um questionamento, promovendo uma desconstrução dessa lógica, sabe? Machista, heteronormativa, sexista. Então, tipo, acho que daqui pra frente... Se a gente quiser trazer mais pessoas para a nossa luta, se a gente quiser garantir mesmo um espaço que seja de construção coletiva, onde todas as bandeiras sejam viabilizadas e tenham seu espaço garantido, acho que a gente precisa construir um movimento cada vez mais amplo e que realmente esteja disposto a não disputar. Não disputar, de não cooptar, né? Que eu acho que isso é uma prática dessa política velha que a gente está combatendo aí nas ruas. Mas de interagir, de trocar. Todo o conceito de, tipo, você ter um sistema de representação, sabe? De, tipo, é isso, você vai mexer com poder, você vai mexer com figuras públicas e você acaba... Tô ouvindo. Muito alto. Não consigo. Quem tá falando? Eu sou o espectro e 91 é assim. O canal tá aberto. Buenas noches. Vai me estar aqui, valeu? Valeu. Beijo, Lívia. Beijo. Gatinho, opa, rolando o flete aqui. Dá pra me ver? Aham. Ué, na rádio da internet não tava funcionando? Já tá funcionando? Não, só a gente que tá aqui tá conseguindo te ver. A galera que tá em casa tá só ouvindo. Você. Aliás, está ouvindo você um pouquinho mais alto do que a gente. Bem mais alto do que a gente. Ainda tem um pouco, sim. Só na FM, por aí. Mas vamos voltar. A gente estava no meio do papo. Vamos voltar aqui. Eu perdi o raciocínio. O microfone está comigo. Beleza? Então ele vai relevar aqui. Tá. Então acho que para finalizar, assim, a minha fala, eu acho que... O movimento que a gente está querendo promover, o movimento que eu acho que seja bastante interessante da gente fazer, é de emancipação real mesmo da população, das pessoas que têm a sua voz oprimida, que têm a sua voz calada, cerceada, que não tem um espaço dentro desse contexto de crise de representatividade que a gente está vivenciando. Eu acho que a gente tem que dar protagonismo a essas vozes realmente que estão construindo e que estão querendo alguma coisa diferenciada. Né? Tipo, Brasil, assim, todo mundo ali querendo seu espaço. Tipo, eu acho que coletivo é você construir muito isso, abrir formações plurais, assim. E dar voz a outras vozes. Eu acho que a gente está contribuindo enormemente nesse sentido. Eu fico super feliz quando eu estou em alguma manifestação sozinha ou com um coletivo E aí eu não escuto as pessoas cantando a palavra de ordem mais homofóbica do Rio de Janeiro, que é aí Cabral vai tomar no cu, mas a galera aderiu uma palavra de ordem que foi a gente que começou a puxar, que é aí Cabral toma da polícia, porque tomar no cu, eu te garanto, é uma delícia. E pensar justamente que esses espaços que se dizem combativos e se dizem revolucionários, que é essa esquerda militante dos movimentos sociais, eles estão reproduzindo discursos das opressões, assim, eles estão reproduzindo discursos, que é isso? Não, só para falar. Eles estão reproduzindo discursos que sistematicamente dominam e oprimem as minorias, dominam e oprimem as mulheres, dominam e oprimem os homossexuais. E é pensar como que a gente vai se articular dentro desses espaços. Eu acho que talvez seja uma disputa, o Tico acabou de falar que ele não acredita muito nisso, eu acho que a gente de alguma maneira disputa a voz, sabe? Disputa a palavra de ordem e tenta mostrar que, cara, não é assim que se faz política, assim, não é assim que vai ter revolução, sacou? A revolução, ela não pode se dar sem o feminismo, a revolução não pode se dar de uma maneira homofóbica, não é dessa maneira que a gente vai construir um outro projeto de sociedade, sabe? Tem uma coisa muito curiosa, assim, tipo, um detalhe, assim, mas uma das primeiras manifestações, assim, quando começou a ganhar mais peso, tipo, essas manifestações que vieram agora, tipo, de junho e tal, tem um menino, Fox, que ele levantava toda vez que a galera botava esse grito, tipo, antes de entrar o Ei Cabral vai tomar no cu da polícia, enfim, vai. Toma da polícia. Enfim, e aí toda vez que a galera falava Ei Cabral vai tomar no cu, ele levantava uma placa, assim, tipo, gente, dar o cu é bom, não seja homofóbico no seu grito, sabe? Porque, pô... Por que que vai mandar Sérgio Cabral tomar no cu? Qual é o sentido atrás disso? Exatamente. Eu não entendo, sabe? Eu acho que não faz o menor sentido. E aí, são sutilezas, são coisas que você percebe que se você não muda aquilo ali, que é tão pequeno, sabe? Como é que você vai derrubar o Estado. Você não vai dar poder pro povo reproduzindo opressão. Outra que me incomoda muito é Cabral, filha da puta. Filha da puta já é um termo que me incomoda muito. A gente tem outro grito, outra palavra de ordem, que é 1, 2, 3, 4, 5 mil. O que que você tem contra a puta que pariu? É, não, mas o filha da puta me incomoda mais ainda, porque é falando pra um homem que ele é filha da puta. E aí o filho não é filho da puta. É o filho da puta, porque ainda é diminuir mulher, porque ele é ruim porque ele é no feminino, e ele é ruim porque ele é filho da puta. Então, assim, é o duplo, é a dupla ofensa. Exato, é tudo fóbico. E a anti-regulamentação da prostituição, várias bandeiras que a gente está tentando trazer para o movimento. Como se as putas, essas trabalhadoras milenares, né, citadas na Bíblia, não tivessem, né, merecimento de filhos melhores. Exatamente, total. Bora pro break? É, a gente pode fechar, na verdade, o programa. Ah, não. Não, vamos começar mais? Não, gente, não sei. Meu. Não sei. É, acho que a gente pode botar, mas então... Mas que música a gente bota? O quê? Quer fazer o quê? A gente fecha agora, encerra ou faz um outro bloco? Nosso ouvinte. Um outro bloco sobre o quê? Quais são as propostas? Tem perguntas da galera? Pode lançar uma pergunta, Lívia. Você quer fazer alguma pergunta? Ó, calma aí, vocês me pegaram de surpresa, eu tô aqui estudando. Eu quero o cartomante da Elis Regina. Não temos cartomante da Elis Regina, a gente não tem. Não tem, mas a gente tem várias coisas. Se ela tem no computador dela. Pagua, da Rita Lee. Pagou da Rita Lee. Tá, deixa eu ver. A gente vai tentar descolar uma parecida ali. Eu não sei se essa vai ter, mas... É, eu também não tenho. Vai rolar um improviso. É. Mas, olha, ele tem? Então pronto, a gente vai contar com a ajuda do Conrad pra lançar o seu também. Vocês têm algum, enquanto a gente procura a música, vocês têm algum evento pra divulgar? As músicas podem provocar. A gente tem a festa do Cinequeer, que é sexta-feira agora, dia 13. Onde que é a segunda edição. A gente já fez uma festa mês passado, não, em outubro. 18 de outubro a gente... vai fazer essa segunda edição, que é a maneira como a gente financia o nosso coletivo. A gente não recebe nenhum financiamento institucional, público, a gente não se vincula a nenhuma espécie de instituição, o que garante a gente total autonomia política, e isso é uma coisa que a gente pretende não perder, e a gente consegue dinheiro para fazer nossos atos fazendo festa. É assim, é bem simples e passando o chapéu. E a próxima festa é que dia? Onde? A próxima festa é dia 13 desse mês, de dezembro, às 23 horas, no Landro Carioca, que fica na Mendes Sá, 120, na Lapa, no Rio de Janeiro. Cachaça. Do ladinho do Bar da Cachaça. Quem é do Rio vai saber. Dia 13 é domingo, né? Não, é não, sexta. É sexta. É sexta-feira 13. É dia de bruxaria. A gente vai fazer uma bruxaria lá. Olha que lindo. Minha donzela, nossa. Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Keep calm e deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem disposição. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem disposição. Deseja todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Recalque, o meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra rala, sua mandada. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem. Sensualismo. Só lembrar aqui que a gente tocou agora Valesca, musa total. E foi em homenagem à nossa amiga Thay, que ia comparecer aqui hoje, não conseguiu por causa da chuva. Mas enfim, só pra dedicar essa belíssima canção pra ela. É, a gente queria agora tocar num ponto um pouco mais... não polêmico, sei lá, um pouco mais perturbador aí pra algumas pessoas. Que foi o lance da Marcha das Vadias, que teve uma ação pornoterrorista, uma performance pornoterrorista, que é um tipo de ação que aqui no Brasil está chegando por agora e que ainda tem um grande preconceito com isso, muitas pessoas ainda não compreendem tão bem. E na Marcha das Vadias, para quem não lembra, teve uma performance do coletivo Coyote, que envolveu imagens de santos e tudo mais. Foi uma performance que foi linda, maravilhosa. Também concordo total. Tipo, mas que acabou definindo... Mas que acabou... É, tipo, foi meio que pautou a Marcha das Vadias. Acabou se resumindo a isso, pelo menos na grande mídia, assim. No, nas redes sociais e nas discussões em mesa de bar. Foi uma coisa que gerou bastante discórdia e... Incomodou bastante. Foi assunto por muito tempo. Eu acho que assim, o Bejato tem uma posição que a gente queria mais saber mais e procurar entender mais esse tipo de ação e tudo que ela propõe. Foi? Eu não sei se eu não envolveria opinião do Bejato, pública e política do Bejato. Mas eu pessoalmente achei a performance super maneira. Eu acho muito massa o trabalho do coletivo Coyote. Mas é importante ressaltar... O que seria, tipo, essas performances do porno-terrorismo? Mas é importante ressaltar que o coletivo Coyote não pertence à organização da Marcha das Vadias. E o que aconteceu no ato foi que o coletivo... A Marcha marcha das vadias é tipo meio carnaval, assim. Acaba uma marcha, a galera já se reencontra pra pensar quais vão ser as performances, quem vai participar da marcha no ano seguinte. Tem um trabalho coletivo bem grande. O áudio dela tá muito mais alto. Pra que aconteça de uma maneira segura e estrategicamente bem posicionada. E o que aconteceu foi o seguinte, o coletivo Coyote fez a performance, eu tava na comissão de segurança, eu tava no cordão de segurança. Você quer que eu segure? E o coletivo Coyote, como qualquer outra pessoa que tem total autonomia na rua enquanto espaço público, foi, fez a performance e o que a gente fez foi proteger eles, colocar o coletivo dentro do cordão de isolamento, como a gente faria com qualquer outra pessoa que estivesse numa situação de vulnerabilidade. A gente protegeu eles. E aí o que saiu no Jornal Nacional, sei lá, 2 horas depois do final da marcha, foi resumir a marcha das vadias à ação que eles fizeram. O que eles fizeram foi quebrar as santas, as virgens, Marias, e simular fazer sexo com essas estátuas de gesso. E a gente estava conversando no intervalo como que isso foi super mal recebido pelos movimentos sociais de esquerda, como a galera caiu de pau em cima disso. E isso, de alguma maneira, abriu 2 caminhos, assim. A gente rachou totalmente com a galera que reprimiu, que falou que essa performance foi... Tá de boa? Peraí, agora eu não tô te ouvindo. A gente percebeu que depois dessa performance a gente precisava se radicalizar mais e se posicionar de alguma forma, porque o que rolou foi ou você é contra ou você é a favor, sabe? E ser contra ou a favor é mais complexo do que gostar ou não gostar ou se sentir ofendido ou atacado. Ofendido ou atacado? Ofendido ou atacado com essas quebras. Tá rolando. Aqui. Tá lindo. E aí o que aconteceu foi um grande racha, assim. As meninas que faziam parte da organização da Marcha das Vadias racharam por uma posição política mais combativa e mais radical. E foi criado um outro movimento, que se chama S27, que é o Movimento das Vadias e Vândalas. Que é a galera que apoia e que defende, porque, na verdade, eu acho que foi uma questão muito mais conjuntural, foi um contexto em que estava todo mundo à flor da pele por conta da JMJ, da Jornada Mundial da Juventude. E o que aconteceu no ano anterior à JMJ, em 2012, foi tão agressivo quanto a performance do coletivo Coyote. As meninas invadiram aquela igreja que tem no Arpoador, se beijaram, ficaram com o peito de fora, assim, fizeram uma agressão direta à igreja católica e nem por isso ninguém caiu de pau em cima, sabe? Então, acho que também vale esse repúdio que teve com essa ação do coletivo Coyote. Tipo, tem coisas que eu julgo muito mais graves, assim, tipo, por exemplo, quando o Gil era ministro da Cultura e teve um episódio, tipo, da galera de terreiro que foi pro ministério e foram expulsos, tipo, porque a Mariana, tipo, julgou que aquilo ali era uma ofensa e, tipo, ah, não quero batucada, e sabe, aí você vai, tipo, discutir esse preconceito enorme que tem. Então, pra mim, ações muito mais graves, sabe, tipo, o Papa botar um cocaço. Simbolicamente, o Papa tirar foto do lado do BOP? Sim. Como isso me violenta? Como a Igreja Católica me violenta diariamente enquanto ela proíbe o aborto, enquanto ela proíbe o uso de camisinha, enquanto ela julga a homossexualidade? E o Papa sabendo qual era a situação do BOP, do choque, no momento na cidade, porque ele estava plenamente ciente das manifestações e da violência e da repressão que a polícia estava fazendo. Tanto que ele fez o passe de humildade para o nosso governador, que aparentemente é um passe que não pega muito, porque já passou a humildade do governador, já está de volta no helicóptero. O passe do Papa não é tão poderoso assim. E mesmo assim ele decidiu posar com o Bop, né? E eu acho que a gente pensar quem são esses corpos, por quem a gente vai chorar? A gente vai chorar pelo Amarildo, a gente vai chorar por todas as mulheres que morrem em abortos ilegais, a gente vai chorar pelos homossexuais que são violentados de uma maneira brutal, ou a gente vai chorar por santas de gesso? O que que move essa nossa emoção mais aflorada? O que que move esses atos de repúdio à ação do coletivo Coyote? E eu vou até instigar também, o que que move o carinho ao outro, que é tão pregado pela Igreja Católica, a fraternidade, você entender o problema alheio, você perceber a fraqueza de quem está ao teu lado e oferecer a mão. Onde tá isso nessa discussão, né? Pois é. As pessoas também são muito movidas pelo medo, né? Pelo medo do descontrole, pelo medo do não grande poder que os grandes órgãos podem exercer sobre as outras pessoas. A gente cai numa discussão de liberdade de expressão muito forte também. De liberdade de expressão também, Lívia. Desculpa, o que você falou, Tico? De liberdade de opressão também. Também, exatamente. Que é você poder exercer atitudes que vire medo, né? Que tornem com que as pessoas reajam de uma forma tão absurdo, assim, como não reagem para várias coisas muito mais brutais, muito mais perversas, mas reagem para um ato que parece que vai sair de um controle de uma ordem maior, né? É estranho. Na verdade, opressão legal mesmo, assim, as pessoas se sentem livres para oprimir, né? Exatamente. Eu acho que esse incidente, né, ou pelo menos esse ocorrido na marcha das Vadias, evidenciou bastante coisa pra gente. Eu acho que eu poderia destacar duas, assim. Primeiro, o quanto que de aparelho repressor mesmo tem na ideologia de uma religião que ela é hegemônica, né? Tipo, as pessoas não se ligaram que muito do que estava sendo discutido, muito do que estava sendo criticado, não estava sendo feito na pessoa, ou seja, não estava sendo mirado na pessoa do Papa Francisco em si, que é uma figura carismática por si, que vem atraindo muita aprovação, né? Até mesmo dentro do movimento LGBT eu vejo assim, nossa, algumas Velho, o Papa Francisco estava dentro da votação da Secretaria de Diversidade Sexual para eleger a personalidade gay do ano, assim. Aí tinha Miguel Falabella, Daniela Mercury e o Papa Francisco. Eu fiquei horrorizada quando vi isso. Peraí, mas o Miguel Falabella se assumiu pela maricona? Não, ainda não. Bom, enfim. Não, ele falou que tava lá pra apoiar o Papa Francisco, porque ele é devoto, entendeu? Ele era um amigo. Ele é muito católico, ele tava lá. É o amigo da camisinha que foram arranjar. Tá. Ele então, só faz sexo heterossexual. Então, acho que evidenciou bastante essa discrepância, né? Do quanto que de leis, de legislação, né? Você não pode, né, quebrar ou danificar um artefato de uma... Gente, mas não era um artefato de uma religião, porque... Isso aqui é macumba. O que está acontecendo com vários centros de candomblé, em vários lugares que estão sendo demolidos? E tratamento diferenciado para essas duas pessoas. Totalmente, eles são considerados presos, enquanto as igrejas, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, têm várias isenções de imposto. Se esquece na memória nossa também quantos instrumentos de tortura, inclusive que se enfia no cu, a própria Igreja Católica já não utilizou nas pessoas. Eu acho que é bem por aí, essa distinção, né, de que as críticas que estavam sendo feitas, todo aquele movimento estava questionando a autoridade de um cargo eclesiástico, estava questionando a instituição que aquele cargo representa. Então, assim, as pessoas focaram muito na questão pessoal, né, mexeu com muita gente, mexeu com gente a ponto deles se sentirem à vontade fazerem algumas denúncias, né, de fazerem algumas ameaças de morte. Então, assim, acredito realmente que o movimento do racha da Marcha das Vadias, que aconteceu, foi em decorrência do tamanho da ameaça que elas passaram a serem vítimas, né, por parte de toda uma hostilidade que a população se voltou contra o ato que foi pornoterrorista e que em nada a população não sabia que na construção da Marcha das Vadias eles não chegaram para poder construir isso junto com o movimento, e por isso eles foram muito questionados. Eu questiono também eles nesse sentido, mas penso assim, beleza, bacana, se eles chegassem para vocês, né, e fizessem a sugestão, o pitching da ideia, fizessem a sugestão, né, de fazer um ato assim, assim, assado, nunca que ia passar, vocês nunca que iam deixar. Então, o coletivo Coyote tem as suas formas de atuação como um coletivo, deve ter a sua liberdade de expressão garantida, sabe? E se eles fizeram da forma como fizeram, seguindo uma tática que lhes é particular e que eles não abrem mão, acho bacana de que eles tenham o espaço garantido, acho bacana que a Comissão de Segurança da Marcha das Vias garantiu essa fala deles ali naquele momento. Sim. Teve maturidade suficiente para poder entregar para eles aquele momento ali e garantir que eles fizessem aquilo, viabilizar. Sim. Sim, mas eles não interromperam, eles não censuraram. Exatamente. Durante a performance. Não, não rolou isso. Posterior, mas no momento eles deixaram a performance acabar. Tipo, conta a sua ideia, faz o seu discurso. É mais ou menos isso que você está tentando defender, né, Tico? Que se por um lado, eu tava falando dos aprendizados que a Marcha das Vadias, que esse ocorrido, que eu não vou chamar de incidente, né, na Marcha das Vadias, proporcionou. Opa. É só nosso cabo. E aí, o que acontece? Eu lamento realmente que tenha havido um racha assim, no movimento. Lamento que elas identificaram dentro do próprio movimento uma ala conservadora, uma ala que não estava disposta a encarar, né? Eu acho que a Marcha das Vadias conseguiria fazer um movimento muito bacana se pegasse aquilo e transformasse num fato político. Ou seja, a Marcha das Vadias teve a possibilidade, o Brasil inteiro queria escutar o que elas tinham para dizer antes daquele pronunciamento. Eu acho que elas podiam ter utilizado, É a nova gíria, todos os jovens estão falando. Aí, meu, tu tá bacana, cara, fiquei muito bacana ontem. Hashtag, fiquei muito bacana. Então, acho que elas destacaram naquele texto que elas divulgaram, né, contando toda a reação que a população teve, elas destacaram que aquilo foi um movimento autônomo, que não fazia parte da Marcha das Vadias, respeitaram, mas eu acho que não deram o devido tratamento. Bom, enfim, fica uma lição para o movimento, fica uma lição para que a gente não utilize isso para sectarizar mais ainda as vozes que querem se encontrar nas ruas, que querem trocar ideias nas ruas, que querem fazer realmente uma mudança significativa na base, sabe, na população. Então, vou ser muito opressor aqui e vou passar a voz. Achei interessante, por exemplo, no dia do beijato do Papa, porque rolou o beijato, mas vocês se encontraram com a galera, eu não tenho nem mão para segurar, vocês se encontraram com a galera, vocês marcaram a concentração e fizeram uma oficina de cartazes. E isso já gerou um diálogo incrível com a população que estava simplesmente circulando pelo Largo do Machado, que é justamente a ideia de você levar para a rua, você pegar a gente que está passando ali. É você pegar a senhorinha que saiu pra padaria e que nunca entraria nesse diálogo com o movimento e você fazer ela olhar para aquele cartaz meu cu é laico e ela ficar ofendidíssima. Eu vi uma senhora ficar ofendidíssima com o cartaz meu cu é laico. E aí eu puxei, eu fui conversar com ela na transmissão, inclusive, porque achei que era também um bom canal para fazer com as pessoas que estavam assistindo em casa. Uma outra voz. E trazer essa oportunidade de diálogo, para ela entender que o meu cu é laico. E que o meu cu ser laico e eu ter que pedir isso num cartaz na rua em 2013 é um absurdo. E ela escutar de mim que meu cu é lácteo, né? Tipo, ultrapassar a questão do lácteo. Além de ser meu, né? De eu fazer com ele o que eu quiser, tipo, não tá na sua jurisdição julgar o meu comportamento, não tá na sua jurisdição julgar a minha colocação no mundo, a minha forma de vivência, a minha experiência particular. Então, acho que é um avanço de maturidade para os movimentos sociais, para as pessoas que estão discutindo questões de gênero, políticas públicas, transporte, educação, saúde, nas ruas. Então, acho que é um tema super importante e pululante, felizmente, que traz informação. Diga lá. Eu queria falar só para sobre a performance do Coletivo Coyote. Eu acho legal da gente pensar que, cara, o Coletivo Coyote, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um coletivo anarquista daqui do Rio. Eles... Tem contribuição para o Brasil inteiro, qualquer uma pessoa pode postar. E tem muito a ver com o que a Thalita levantou sobre as ações pornoterroristas, que na verdade se assemelham muito ao que a teoria anarquista mais bruta diz sobre ação direta. O que, que é ação direta? É você fazer qualquer coisa sem mediações, sem passar por uma aprovação de terceiros. O que eles fizeram foi chegar na rua, um espaço público, um espaço de autonomia, e fazer uma manifestação, uma performance, como quem quiser classificar. Tem gente que acha que isso não é performance artística, tem gente que acha que sim, e aí vamos discutir quais são os limites da arte, sabe? Eu acho que são questões bem mais complexas que a gente pode ir desmembrando. Mas eu acho que é importante a gente tratar sobre ação direta, assim. Tá qual é... Pode deixar. Pode deixar. Tá, você tá ouvindo, Lívia? Daqui você ouve? Eu ou de longe. Mas eu tô ouvindo, ela tá, então tá conseguindo acompanhar. Assim melhora? Não. Melhora. Qual é o nosso espaço de atuação dentro dessa ação direta que a gente reivindica? Eu acredito que todos reivindiquem isso. Um espaço de autonomia, um espaço de um campo de possibilidades, um campo de liberdade plena. E o que o coletivo fez foi isso, fazer uma ação pornoterrorista em um espaço público. E isso é legítimo, sabe? Para além de todas as questões políticas que estão por trás dos símbolos imoralistas, dos símbolos institucionais que acabam sendo abalados pela performance que eles fizeram, é a gente reivindicar esse espaço de atuação e de ação direta que a gente precisa construir, sabe? Porque ação direta não é só quebrar banco e quebrar vidraça. Ação direta também, mas não é só isso, porque parece que ação direta é um eufemismo para vandalismo. E não é só isso. Ação direta é você, na sua casa, plantar manjericão, sabe? Sem precisar ir no Zona Sul comprar uma parada com agrotóxico. Isso é ação direta. Assim, ação direta é uma parada que você faz sem mediação de terceiros. É a gente construir sem o Estado. E eu acho que é isso que a gente precisa refletir, sacou? É isso que a gente tá fazendo aqui na rádio. Efeito de palmas, efeito de palmas. Eu ainda tô downloadando o efeito. Efeito de palmas, efeito de palmas. Muito bom. A gente tá usando o ar como meio pra se comunicar sem censura prévia, sem nenhuma corporação envolvida e sem CNPJ. Falou tudo, estamos todos bacanas. Estamos todos bacanas. Ficamos bacanas hoje. Eu fiquei muito bacana. Fiquei muito bacana. Mas acho que é isso, deixar, né? Vamos encerrar. Vocês querem encerrar? Tem ônibus pra ir pra casa, né? As pessoas têm família, né? É que eu sou carente, desculpa. Eu já, tipo, tinha 3, 4, 8 coisas aqui. Agora que eu relaxei com o BG, que eu tô controlando, só agora que eu relaxei com o BG, pode falar, vai lá. Só finalizar de fazer a divulgação do Toplessaço, que é no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro, em Ipanema. É, a hora eu não sei. Cara, não sei só a hora, mas só vendo no Facebook. Saiu no Globo todos já, lá, tá super divulgado. A gente divulga tão bem. O Beijato divulga. A página também. Do Beijato, qual é a página do Beijato? Exatamente, quem quiser também, tipo, entrar em contato com a galera do Beijato, saber mais, trocar ideia, somar aí com esse coletivo super foda. Só procurar eles pela página do Facebook, acho que manda mensagem. Facebook.com. A gente é um coletivo totalmente horizontal. Quem quiser aderir, quem quiser entrar, as reuniões são abertas, são mais horizontal do que abertas. Horizontal é sempre melhor. Sem moralismo. Sem moralismo. Galera do coletivo. Ei, desculpa, não te ouvi. A gente pega as pessoas do coletivo, não tem nenhuma hierarquia, nenhuma por amor, operação. Por afeto. É só carinho. É todo mundo panqueca, todo mundo ativo e passivo, e revolucionário. Bacana, fica todo mundo bacana. Muito bacana. É facebook.com/beijato, né? Isso. Beijato. Ato. Beijo, com acabando no J. Ato, não é isso? Poxa, eu queria agradecer de coração a vocês do Rio na Rua que estão com a gente construindo desde o começo, desde o comecinho, desde os primeiros atos, a Clara tá com a gente, enquanto ninguém cobria, só depois que chegou a Mídia Ninja, que começou a vir a galera urubuzando. E que já sumiu de novo! A nossa Ninja Turtle. Exatamente, é. Marvel. Agradecer esse espaço, que eu espero que seja mais um espaço de inquietação, né? Do que de resolução, mas de problemas. Mas não é nem só nesse horário. A interferência inteira é um espaço de questionamento. É isso que ele falou. Interferência, a rádio interferência é uma ação direta. E que a gente consiga construir mais espaços, né? De ação política que sejam espaços populares. De formação, de construção e de desconstrução, sobretudo. A gente vai cantar Estadelaico. Vamos cantar Estadelaico? Vamos terminar. Vamos terminar assim. Vamos terminar assim. Sempre puxa. Eu acho que a gente tem que terminar assim, cara. Bora, Nath. Pegou. Agora a gente vai pegar. Pega o chucalinho, tipo. Pega o chucalinho, pega o chucalinho. Salivas. O chucalinho ali, ó. E salivas. E todos os tipos de líquidos corpóreos. Cinco, seis. Cinco, seis. Vamos fluir. Vamos fluir. A Nath tá querendo pegar alguma coisa. Ó, ela vai fazer uma percussão. Vamos improviso. Pode cruzar? Vai, deixa aí. Estadelaico. Não pode ser macho. O corpo é nosso. Não na bancada moralista. As mulheres estão na rua. Lugar de estuprador não pode ser na certidão. Estadelaico. Não pode ser mais. O corpo é nosso. Não na bancada moralista. Boa. Viva la vulva pra vocês. Não é do Rick Martin. É não, vulva la vulva. Desculpa, aqui é vulva. Pra Melinha. Vulva la vida. Vulva la vida. Vulva la vida, isso aí. Pronto. É que ela ficou bacana. Somos feministas recriando a nação. Aqui é vulva la vida, é subversão. Nós somos feministas recriando a nação. Incentivando criação, gerando autonomia. Incentivando criação e gerando autonomia. Hoje no vulva aprendi a desvirar na minha copa. Hoje no vulva aprendi. Subversão, nós somos feministas recriando a nação. Aqui é vulva la vida, é subversão. Nós somos feministas recriando a nação. Incentivando criação e gerando autonomia. Incentivando criação e gerando autonomia. Aqui é vulva la vida, é subversão. Nós somos feministas recriando a nação. Aqui é vulva la vida, é subversão. Nós somos feministas recriando a nação. Nação, nação, nação, nação. Recriando a nação. Nação, nação, nação, nação. Hoje no vulva aprendi a costurar a minha corpa. Hoje no vulva aprendi. Bye. somos feministas, recriando a nação, nação, nação, nação, nação. Recriando a nação, nação, nação, nação, nação. Recriando a nação. Nós somos feministas, recriando a nação. Aqui é vulva la vida, é subversão. Nós somos feministas, recriando a nação. Nação, nação, nação, nação. Recriando a nação, nação, nação, nação, nação, nação. Recriando a nação. 91,5 Rio na Rua, no seu rádio.